A especificidade de Cubatão, ela é única. Os bairros são muito separados. Por isso que nesse primeiro momento, quatro bairros vão receber ambulância 24 horas. Que é o Jardim Nova República, a Cota, o Vale Verde, que fica bem distante, e a Ilha Caraguatá. Mas a nossa ideia é ampliar cada vez mais. E olha, acabou aquele tempo de mandar sucata para Cubatão. Cubatão não é lugar de sucata. É ambulância nova, é 24 horas, é equipamento adequado, nós cobramos o contrato. Então, quem ganhou a licitação vai cumprir o contrato de ter, se por acaso uma ambulância, como o Dr. Wander explicou, tiver problema, ter um tempo máximo de 4 horas para resolver o problema. Então, assim, não é mais a cidade da sucata. Quando nós trocamos o transporte em Cubatão, nós não colocamos, assim, 2 ônibus novos, 3 antigos, não. Todos entraram 0 quilômetros, todos entraram com a presença do cobrador e da cobradora. Aliás, a maior parte mulheres, porque as mulheres têm dificuldade de entrar no mercado de trabalho. 10% da vaga para os portadores de deficiência. E este momento é um momento semelhante. Não são ambulâncias sucateadas. Quando nós assumimos aqui, teve dia que eu estava no meu gabinete, eu recebi assim, o triste telefonema. 10 ambulâncias, nenhuma funcionando. Nenhuma. Aí uma era porque não tinha uma peça, outra porque não tinha outro tipo de peça, outra porque era outro, cada uma era de uma marca. Você não pode comprar sem fazer um processo licitatório, de mercado. Você tem que fazer todo aquele procedimento licitatório e não dava para você comprar para todas ao mesmo tempo, cada uma de uma marca, e a população precisando de ambulância e com 10 ambulâncias paradas na garagem. É demais. Aí, num determinado dia, falei, olha, pode fazer uma contratação emergencial, amanhã eu quero ambulância aqui. Nós colocamos em caráter emergencial e não houve críticas, né? Assim, ai, aquela ambulância velha. É assim mesmo, né, gente? Tem gente que critica porque critica mesmo, né? Tem gente que critica porque quer construir. Mas, como cidadã, como mulher, como mãe, como professora, estou acostumada com isso, né? Até nesse momento de chuva, né? Estava falando ali com uma vizinha, tem chovido muito, né? E aí eu falo lá para minha mãe, mãe, eu rezo todo dia para a senhora, porque chove, o povo xinga minha mãe, né? A culpa é minha também, né? E esse ano, 2009, choveu muito, 2010 tem chovido muito, daí nós temos tido muito problema de deslizamento, muito problema de enchente, de pessoas que perdem suas moradias, tivemos incêndio, queda de arrecadação, aliás, assim, foi uma bênção. Muitas coisas aconteceram, mas eu digo que foi uma bênção, porque quando a gente tem fé em Deus, quando a gente tem força, quando a gente tem coragem, quando nós acreditamos que podemos mudar essa história, a gente pode sofrer, cair, mas levantamos e continuamos a caminhada e vamos mudando a história da nossa cidade todos os dias. E eu acredito profundamente nisso. Quero aproveitar... Também tem uma senhora que encontrei ali, perguntou sobre a academia que está faltando monitor, que está sem monitor, e nós não podemos contratar porque o Tribunal de Contas indeferiu todas as contratações de monitores feitas anteriormente, e os contratos eram por 3 meses. Então você tinha que ter um professor 3 meses, demitir, aí contratava de novo. Contratava 3 meses, demitia, contratava de novo. Não era bom nem para o professor, nem para a comunidade. Agora nós estamos regularizando a situação e contratando uma OS que vai contratar, por um período definitivo, mais definitivo, esses monitores que vão atender na área de esporte, de cultura, de lazer, de várias áreas do nosso município. Então esse é um problema que também será resolvido, e não paliativamente, será resolvido definitivamente. Uma outra questão que eu queria também aproveitar o momento, que já que estamos aqui trocando da ambulância, até chegar na ambulância, eu vim agora junto com a equipe de saúde, o Dr. Wander estava lá comigo, nós estamos colocando hoje, colocamos ontem 60 agentes contra a dengue, agentes de saúde para atuar contra a dengue no município. 60 entraram ontem, 40 hoje, 60 amanhã, até o final da semana, aproximadamente 230, e vamos continuar. E quero dizer o seguinte, não é porque eu sou a prefeita, é mulher não. Mas, gente, mulher sempre foi perseguida. Esse polo industrial é machista. Não dá emprego para mulher. Tem empresário que diz que não dá porque não tem banheiro para mulher. E é uma briga danada para a gente conseguir vaga para as mulheres. Mas nós estamos conseguindo. Nós estamos conseguindo que as empresas coloquem o banheiro e recebam as mulheres. Estamos aumentando o número de empregos na cidade. Mas colocamos para atuar como agente contra a dengue, só mulher. Contratamos todas as mulheres e temos inicialmente aproximadamente 300 mulheres e podemos chegar até 500 mulheres. Vamos contratar, essas mulheres vão para a rua, vão ter sua carteira assinada, seu contrato de trabalho, a dignidade de ter um contrato e um emprego numa cidade que tem tantos empregos e nunca tem emprego para as mulheres. Então eu vim dessa reunião e assim, eu ainda venho com sorriso, com o rosto da alegria, da satisfação dessas mulheres. E vocês sabem também que nos ônibus, gente, pelo amor de Deus, os homens aí, não penso que eu estou contra vocês, né? Nos ônibus, nos ônibus a maioria das cobradoras são mulheres, são jovens, é o primeiro emprego e 10% das vagas no transporte é para portador de deficiência. E também nessa equipe de agente, nós estamos também selecionando portadores de deficiência, que são pessoas que andam na comunidade e que têm condição de entrar na casa das pessoas e de conversar e falar da importância deste combate e desta guerra que nós temos que travar contra a dengue. Dá pra alguém imaginar você saber que alguém morreu? Saber que alguém morreu porque um mosquito picou? É isso que está acontecendo, gente. A região da Baixada Santista tem sido manchete em todos os jornais do Estado de São Paulo e do Brasil pelo número de casos de dengue. Que começou porque aqui é uma região muito pequenininha. O mosquitinho não sabe quando ele termina Guarujá e ele entra em Cubatão. Então ele sai voando para todo lugar, né? Mas também é um mosquitinho fácil da gente combater. E por isso nós inauguramos a primeira fábrica de repelente na escola Luiz Peruzzi. E as crianças produzem um repelente. Gente, você tem algum repelente aí? Eu vou demitir essa equipe toda, gente. Não sabe nada, né? Os alunos da escola produzem um repelente. Tem uma etiqueta que ele coloca o nome dele como farmacêutico responsável. Gente, imagina a alegria da criança produzindo o repelente caseiro, distribuindo. Você desenvolve o sentimento de cidadania, porque ele vai cuidar da casa dele, do bairro dele, da cidade dele, do país dele. E por incrível que pareça, é muito mais fácil trabalhar com a criança do que com nós, com os adultos. Porque a criança, a gente fala, topa, ela topa na hora, vem, faz. Ou seja, nós temos que aprender com as crianças a alegria, a motivação, a seriedade, a sinceridade, a dedicação de querer fazer as coisas, o entusiasmo. Então, gente, é lindo. São 20 mil repelentes que estão sendo produzidos nas escolas. Outros 20 mil nós compramos que são industrializados e estão sendo distribuídos. E explicando para a população, porque como esse mosquitinho ele é muito guloso, ele chupa muito sangue, ele fica gordo, pesado. Aí o que acontece? Ele não consegue voar muito alto? Quanto que é mesmo, doutor Bando? Até uns 80 centímetros. Então ele geralmente pica no tornozelo, nas pernas, no pé, né? Até isso dá para explicar, que são os lugares onde a gente deve usar o repelente. Então quem quiser repelente, pode procurar a escola Luiz Peruzzi, que tem repelente para todo mundo. Pode procurar o secretário de Educação. Fábio Inácio, cadê o secretário? Está passando repelente. Secretário de Educação, buscar o repelente. secretário de saúde, cadê o repelente? Ninguém que precise de repelente vai dizer, olha, não passei porque não tinha. Porque se você tiver alguém com dengue na sua casa, tá lá o mosquitinho voando, aí o coitadinho que já tá com dengue, todo derrubado lá no sofá, caído, despeitado, porque a dengue despenca, né? Aí o mosquitinho, coitado, diz, a avó lá ainda tira mais o sanguinho dele. Aí o mosquitinho fica, carrega o vírus e dá uma picadinha no irmão, na mesma casa. Daqui a pouco a casa inteira, a família inteira está com ele. E nós temos um problema, que é aquele velho problema. O agente bate palma, posso entrar? Quem é? Agente da dengue. Aqui não, meu senhor. Aqui não. Aqui não. Olha lá o pé da prefeitura, lá todo cheio de buraco, caindo água. Olha lá aquela escola cheia de água, aquela rua, aquele buraco. Vai cuidar dos prédios públicos, vai entrar na minha casa, vai entrar na minha casa. Não. E é assim, né? Mas eu queria dizer para vocês que nós assumimos uma cidade com vários problemas estruturais, com as escolas caindo, cheio de buraco, chuva, mar, e que nós vamos levar um tempo para arrumar. Estamos arrumando. Enquanto isso, a gente contar com a boa vontade de vocês, né? Tem dia que você não vai abrir a porta, mas tem dia que você abre, vai para aí, vai, toma um café, dá uma olhada. Porque para o próprio agente também é tão difícil ter alguém bater a porta na cara dele. Mas como eu disse, os agentes que estão sendo contratados agora são todas mulheres e mulheres dos bairros. As que vão ser contratadas para trabalhar no Jardim Nova República serão do Jardim Nova República. Porque conhece o bairro e conhece a comunidade. Então, assim, nós estamos levando muito sério essa questão da dengue neste momento. E as ambulâncias também são, também porque são de longas reivindicações de muitos anos dos bairros, das comunidades, de ter uma ambulância 24 horas. Mas também, neste momento, o secretário da Saúde às vezes fica desesperado, porque alguém liga e está passando mal no bairro longe, aí o trânsito está ruim, você manda ambulância, ao mesmo tempo, manda para o outro bairro, é contramão, um muito distante do outro, então não dá. Nós precisamos, como disse o secretário, atender emergencialmente. O tempo, às vezes, significa uma vida. Eu perdi meu pai por um ataque cardíaco. Eu perdi meu pai e poderia não ter perdido meu pai se tivesse sido atendido mais rapidamente. Então a dor de perder alguém só sabe quem sente e a gente guarda por uma vida inteira. Então uma ambulância, ela é, antes de tudo, é um sentimento de segurança para o bairro, de tranquilidade, de saber que não está jogado, que ele tem acolhimento, que o governo não é distante. Aliás, gente, ele quer dizer também que além de eu não ser distante, eu continuo morando no mesmo bairro, na mesma casa, que eu não tenho nem apartamento em outro lugar, que já disseram que eu mudei, né? E aí eu estou até oferecendo minha casa de graça para quem disser onde eu estou morando, né? Porque também não sei onde é que eu estou morando. Eu moro no mesmo lugar, na mesma casa, tenho os mesmos vizinhos, e nasci em Cubatão, sou filha, neta, bisneta, tataraneta de cubatense, portanto não é daqui que eu vou sair. Não vou dizer que é fácil governar uma cidade, porque não é. Sobretudo quando somos mulheres. Somos mulheres, é muito difícil porque o povo cobra da gente muito mais do que cobra dos homens. Mas como nós, mulheres, já nos cobramos mais a vida inteira, porque nós trabalhamos fora, mas nós continuamos cuidando mais das crianças, dos filhos, dos netos, dos irmãos, dos pais quando ficam mais velhos, do marido, dos vizinhos. Nós já somos assim. É uma coisa da mulher, da maternidade, do coração. A mulher é mais sentimento, é mais humana. Então nós cobramos mais, mas nós também damos muito mais de nós quando nós nos dedicamos. Nós nos entregamos por inteiro. E aproveitando esse momento, então eu queria dizer o seguinte, quando as pessoas cobram, eu entendo isso perfeitamente. E podem ter certeza que quem mais cobra da prefeita é a própria prefeita. Eu me cobro muito para que as coisas aconteçam muito rápido. Porque é muito tempo de abandono nessa cidade. E para finalizar, outra coisa que eu quero falar para vocês, que eu estive visitando a escola aqui, Martim Afonso, conversei com a molecadinha e tal, e eles viram lá o banheiro, os banheiros, parece banheiro de shopping, eles estão todos felizes com a escola que está sendo reformada. Gente, as escolas, 16 escolas estão sendo reformadas. Não é maquiagem, não está sendo passado tinta em escola, não. É reforma de verdade. As escolas vão mudar de cara. Só para você ter uma ideia. E aí, como eu falei, a gente recebe crítica de tudo. Ah, ela está gastando dinheiro só para quebrar o mundo. Me diz se você estuda numa escola abafada, abafada, um muro lá alto, passa ventilação? Gente, não passa ventilação. Alguém, por acaso, acredita, alguém em sã consciência acredita que nós vamos diminuir a violência além do muro? Nunca. Se a gente aumentasse o muro e diminuísse a violência, não saia de presídio. Não é aumentando o muro, é diminuindo o muro. É fazendo a escola ter uma interação com a comunidade. A comunidade tem que olhar para dentro da escola. O aluno tem que olhar para fora e ver a rua. Ele não pode se sentir prisioneiro dentro de uma escola. O aluno não é prisioneiro dentro de uma escola. A escola tem que mostrar o mundo para ele. É difícil? É. Eu entrei em escola que o diretor não dava papel higiênico para o aluno. O aluno tem que pegar papel higiênico na mão do inspetor de aluno. Aí eu falei para o diretor, mas por que você não dá papel higiênico para o aluno? Não, porque eles entopem a descarga e a gente fica com os braços tudo entupido. Eu falei para ela o seguinte, pois se eles entupirem, a senhora manda desentupir, se entupir, manda desentupir, se entupir, manda desentupir, se entupir, manda desentupir. Mas não dá para alguém falar assim, olha, preciso fazer cocô, dá uma folha de papel, gente. Dá para você se sentir no lugar de um adolescente de 12 anos de idade, que um adora tirar sarro do outro? Olha, o problema foi fazer cocô, principalmente se for homem, né? Não tem jeito, né? Pediu papel higiênico. Então, assim, não aceito isso. Diretor de escola, se ele não tem papel higiênico, tudo bem. Se ele tem o papel, vai pro banheiro. E nós vamos chamar o aluno, conversar com o aluno, conversar com a comunidade. Eu tenho conversado com os alunos e disse para eles o seguinte, tá vendo essas carteiras que vocês têm aí? Em cima de cada uma dessas carteiras, sabe qual é o meu sonho? Até terminar o meu governo, que eu tenho 4 anos, tinha 4 anos, eu tenho 2 anos e pouco, até eu terminar o meu governo, é que em cada uma dessas carteiras de vocês tem um notebook, um computador, e que você possa acessar a internet. Mas para isso, nós precisamos parar de gastar dinheiro para consertar o muro, para pintar a parede que está rabiscada, para trocar a torneira que foi quebrada. Então vamos trabalhar a educação com os alunos. E por isso nós vamos continuar desentupindo até ele perceber que aquilo não é bom para ele, não é bom para a cidade e não é bom para ninguém. As escolas estão sendo reformadas, adaptadas para receberem ar-condicionado, todas as salas serão climatizadas, porque essa cidade, ao longo dos anos, o povo sempre falou assim, olha, é uma cidade rica, mas ele não vê nada. É verdade, não vê nada. A praça é mal feita, os prédios são mal feitos, tudo mal feito. Mas, gente, tudo que a gente está fazendo agora, dá uma olhada com carinho. Veja se não está sendo feito bem feito. Mudamos o transporte, foi bem feito. Nós estamos agora colocando abrigos no ponto de ônibus, abrigos já começamos a colocar. Tem painel, um itinerário, um horário de ônibus, que nunca teve. Quando passava, bem queria. Você chegava lá, o ônibus já tinha passado, você ficava uma hora no ponto de ônibus. Tudo isso acabou. Vai ter horário, o motorista vai ser cobrado do horário que passa lá. É, isso não significa que o transporte alternativo vai sair, vai continuar na cidade, vai continuar trabalhando, vai ter espaço, tem espaço para todo mundo. Então essa é uma cidade nova, nós estamos construindo uma nova cidade. A cidade está recebendo na Avenida 9 de Abril o ajardinamento. E ali nessas áreas que tem a torre da CPFL, vai receber jardim, porque eu não aguento mais cortar mato, né? E aí, tem um povo, né, na Câmara, os vereadores, ah, o mato, é o mato. Aí tu corta o mato, no dia seguinte, mais quieto. O mato cresce mais do que o meu cabelo, que eu corto todo mês. Então, assim, e por que que ele cresce? Porque o que faz o mato crescer é o calor e a umidade, não é isso? E tem chovido, e tem feito muito calor. Então, chove muito. Então, nós temos que trocar toda a cidade, mato pro mundo, botar cor, beleza na nossa cidade. Nós colocamos já no 9 de abril, os comerciantes já estão se envolvendo, cada um vai ficar responsável por fazer a manutenção, voluntariamente. As áreas da CPFL vão ter escolas, entidades dos idosos, dos portadores de deficiência, para cuidar do jardinamento, mas essa cidade vai virar uma cidade bonita. queiro ou não alguns, não vim para ficar 8 anos, me candidatei para 4, meu mandato é de 4, mas em 4 eu vou, nosso governo, porque eu não faço sozinha, o nosso governo, a nossa cidade, ela vai mudar de cara nesses 4 anos e já está demonstrando isso para a população, para todos.